3.000 pés, ajuste 1.0 no 3. 3.000 no 3, estamos a fazer desvio à direita para 1.20. Desvio de informações à esquerda aqui da rota. Que desvio, reporta livre de informações. Bem. Autoriza o ILS nessa proa? Autorizado, sinal do ILS que foi reposto no curso localizador. Semana. Pronto, o Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Como é que são as condições aí? O senhor está tentando aproximar? Muito grato. O Zulu Mike India, chama na livre, você está vindo de Petrolina também. O colega está tentando aproximar para Veracruz, está contornando, ok? Comandante, reporta cruzando 3.500 pés. O helicóptero, senhor, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Certo. Interrompeu o Golf? Interrompeu o Golf. Mantém a posição, comandante. A gente veio aguardar a passagem de tráfego do instrumento. Vai manter a posição, o Golf. 3144, complete a aproximação, chame torre. 1-1-8-9-5. 295, 3144. Interrompeu o Golf, tem condição de prosseguir com o Proa Norte, manter as condições de drive? Tem condição ainda, né, o Golf, então, próximo, mantém Proa Norte. Livra o eixo de aproximação da 1-0 e depois o senhor consegue direto em Rimar. Sentiu, Adelmego, vai livrar o eixo. Controle Salvador, é o azul 2790, decolando os escuros. Posição Duna. O Alfa Charlie Salvador prossiga. Time que eu chamar de pouso? 1-6-4, 1-6-5-4. Ciente. Está livre descida até altitude de tráfego em Veracruz. Reposte cruzando 3.500 pés, o Alfa Charlie. O ajuste de altímetro no 0 no 3. M3-1-5, complete a aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. Controle Salvador, azul 2790. 2790, contato radar, suba via saída Momo ao nível 1-1-6-0. Via Momo 1-1-6-0, azul 2790. Papatango, Juliette, Tango Zulu. Decolou agora os 37, controle e transfere no 208. 1208, graças a Eureta, boa tarde. Boa tarde. Então, 3144, vento no 50 graus, 109, pouso autorizado, pistão 0, ajuste no 0 no 3. Repouso, pistão no 0, tá, 3144. Pega aqui, 1656. Repito, 656. Atenta tráfego, evoluindo na mesma região que o senhor, o primeiro, sua posição de 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, está passando uma centena em descida, um Romeu Vitor 7. O segundo, na posição de 12 horas, a 20 milhas, ultraleve avançado, está mantendo 3.500 pés. Todos estão prosseguindo para Veracruz, mantendo escuta para informação de voo e alerta Zulu e uniforme Zulu. Ajuste de altímetro em Salvador 1013, prossiga na descida até 1.500 pés, reporte cruzando 3.500. Zulu e uniforme Zulu. Hotel Romeu Golfo está avistando o local de pouso. Ainda é negativo, Hotel Romeu Golfo, mas a condição visual melhorou um pouco. Frequência livre, com pouso até o regresso. Integrando a livre, grato. Controle, o Papatango Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, prossiga. Decolado 17, prosseguindo para a conquista, saída Arbor, Juliette Tango Zulu. Tato radar, sua via saída Arbor, nível 100, Juliette Tango Zulu. Arbor 100, Juliette Tango Zulu. Controle azul 2790. 2790, prossiga. Solicita desvia direita, senhor. Proa 330 por aproximadamente 15 milhas. Livre desvios após a na proa de VATAP, 2790. Livre desvios após VATAP, 2790. Quebrava o mic, controle. Índia Bravo Mike, frequência livre para coordenação própria. Confirme agora seu novo estimado para pouso em Veracruz. Chalé 6315, vento 150 graus 09 norte, pista livre, pouso autorizado. Ajuste 10 no 3. Reforço, pista 1063. Informo o time elétrico do campo, está molhado de escorregadia. Salvador, o passarelo 22-0 para o pushback atama. Aguarda, passarelo 2230. Aguarda, 2230. É 315, solo aos 42, direita, é o saluno 21, décima 1. 219. B3 no 5, alfa, o chamante da Juliette. Alfa, da Juliette. Zulu, livre restrição? Tá livre de restrições, só manter uma centena direta de Juliette Tango Zulu. Graças, senhor. Juliette Tango Zulu. A pronta VATAP da presente, o azul 2790. 2790, ciente. Para a descida, está livre até 1.500 pés. Em qual altitude você está cruzando? Eu atento a tráfego para Veracruz, reporte cruzando 3.510 Zulu e Uniforme Zulu. Reportar a 3.510. Ok, tem um aeronave da TAM, agora vai ingressar no gate 9. Assim que a mesma parqueada só está autorizada na remoto no 2, ok? Afirmativo, vai coordenar com a equipe de sol. A aeronave da TAM vai parqueando agora para visual o começo. Vai iniciar 2.23. No 5, estou em contato com essa aero para saber qual gate do seu, manter uma posição na, na cidade de Leste. 2 minutinhos. Portão 6315, Juliette, portão 6012. Portão 6012, 6315. Lavador Passaria 2230, Senado para informar. Não tem condição de cumprir o perfil superior da, da saída, tá? Só inferior 3.10. Ok, cumprir o inferior será informado no controle. Certo. CAN 3805, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, IOP Zulu 10, Piraí, Umbagem, IOP Zulu 44 até Pagog, nível 340. Decolagem da pista no 0, curva direita da Eule da Motiva. Transponder 5111, controle 120, decimal 8. 10, Guarulhos 340, IOP Zulu 10, Piraí, Umbagem, IOP Zulu 44 Pagog, decolagem da 10, curva direita da Eule da Motiva. 5111, transponder 120, decimal 8, controle 120. Correto, chama pronto, gate 4, stand 3205. Chama pronto. Tá livre, reporta reaproando Veracruz. Passaria 2230, com 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Sul 411, meia, sem identificação desse manter o nível 050, vigilância em chegada amarela. 050, Mari. Este padrão, Pátio Índia, 1895, com a passagem lá. Papai Uniforme, Romeu, Mike Eco, na disputa do controle. Prossiga 4116. A cidade de sua esquerda, 10 graus, Delta e Itap, pode guardar. Eu autorizo o desvio e assim possível se eu reassumir na proa da posição Mare, se possível. Devido à grande quantidade de tráfego evoluindo para Veracruz. Sim. A quantidade de mar talvez seja possível, vai informar hoje. Ok, então o senhor reporta quando livre de formação. 7 Tango Zulu, proa de Alefa. Proa de Alefa, senhor, de Alefa Tango Zulu. Zulu Uniforme Zulu. Sucesso, mantém 2500 pés. Qual o nível que você está cruzando agora? Confirme? 2700 pés. Quente, mantenha 2500 pés. Zulu, uniforme Zulu. O Romeu, Mike Eco, na escuta do controle? Papai, uniforme Romeu, Mike Eco. Papai Uniforme, Lapatango, Zulu, Mike India. Oi, Salvador, boa tarde, bateria do 2230, pronto, pode parar da 1-0, pronto. Bateria 2230, apresentado ingresso, decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 099. Aqui é fora, 1-0, 2230, bateria. Cruz agora ou ainda está alisando formação? Tá livre. É de Bravo Delta, copia? Zulu, uniforme Zulu. 100, decolagem da pista 90, curva esquerda, Momo após DCT conforme rota. Aciona 5066, controle opera 120, decimal 8. Correto, Juliette Bravo Delta. Acionamento autorizado, chama pronto táxi. De alma, pouso até regresso. Blue Uniforme Zulu. Blue Uniforme Zulu, seu tanque passar é classe Golf no momento. Apenas fique atento ao tráfego que estava, tráfego prosseguindo para Veracruz. Seu tem frequência livre, sua coordenação própria na região. E enquanto estiver abaixo de 3.500 pés, está livre manobrado e escondido com o tráfego da região. Bom pouso até o regresso. Pai Uniforme Romeu Mike Echo. Papatango Zulu Mike India. Toda já está atingindo 1.500 pés, confirma. Está colado 2230, passarela. Passarela 2230 decolou agora ao 5-1, controle 208. 208, boa. Só até o regresso. Salvador, passarela 2230, decolado na sua escuta. 2230, boa tarde, contato radar submarino 180, saída árvore. 180 na árvore, não tem condição de cumprir o perfil superior, 2230. Gente, mantém o perfil inferior, 2230. Subindo para 3.000 pés, então 2230, perfil inferior. O 2008, a sua identificação dele mantém o nível 050, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela 080, o 2008, confirme 050. 50. 050, boa tarde, bom, 964. Bom, 964, a sua identificação dele mantém o nível 060, vigilância, chegada amarela. Amarela 060, 964. Dois sete nove zero, voa direto Lençóis. Direto Lençóis da presente, 2790. O azul 41 no meia. Vai atingir 50, pode para 2000, Duna. Desce via, chegada à área 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3, reporte no curso localizador, azul 41 no meia. 2013, o X-Ray autorizado, 41 no meia. Atingindo 3.000 pés, 2230, passarela. Mantenha. Oceano. 2230. Prossiga. Tinha 3 mil ainda, mas foi na proa de Elefa. 3 mil direto Elefa, 2230. Delta decolou agora 5-4, controle no 208. 208, grato Juliette, Bravo Delta. Controle, Patatang, Juliette, Bravo Delta, decolou 10, passa 800. Juliette, Bravo Delta, contato radar sobre uma centena via saída Momo. Uma centena via Momo, Juliette, Bravo Delta. 2230, sobe, mantém 180, dispensado da restrição de altitude. Cancelada a restrição de altitude, subindo para 180, 2230. O 2230 necessita de desvio de uns 10 a 15 graus à esquerda por 20 milhas. Desvio, 2230, reporta livre de informação. Afirmativo, livrando desvio, reportarei livre, 2230. Azul 2790. Certo. Unicentro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. Direto Petrolina, Juliette Bravo Delta. Direto Petrolina, Juliette Bravo Delta. 7 Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, chega. Fase de pouso em conquista. 1-8-1-7-5-0, senhor. Juliette Tango Zulu. 7-5-0, vou direto conquista da presente. Juliette Tango Zulu. Direto conquista da presente, Juliette Tango Zulu. Vai ser descido em breve 190. Excelente, é o mesmo antiquésio, 2230, está mantendo uma proa 265 devido à formação por mais umas 12 milhas. Após essa, com minha Elefa, ok? Ó, acesso minha Elefa, 2230. Tem portão 4 autorizado, chama a confirmando o azul 2714, saída, vamos atar. 3005, afirmo, são 4 autorizados, chama ataque. Salvador, ground goal 1256. 1256, stand by, drop number 2. Stand by. Som 64, acende a identificação, desse mantém a nível 050, vigilância, chegada maré. O 2008, desça via maré 2000 pés, ajuste 10 no 3, autorizado final do ILS, foi reposto no posto localizador. Ok, desceria até 2000, reporte aí estabilizado, o voo 2008. Será possível o voo 964 na... Negativo, o 964 é o número 5 na aproximação. Arvano Elefa, 2230. 2230, controle ciente. Primeira nave chamou o controle, Zulu Delta Sierra. Prossiga. passando por Lanafio, é isso? Zulu. Sim, Zulu, Delta, Sierra. Qual o nível de voo? Azul estabilizou. Patrão 116, torre 1895. Boa. Zulu, Delta, Sierra, qual o nível de voo? Meia da Azul, final, 7 milhas. Azul 41116, reporta visual com o campo, QNH 1013, padrão. Padrão, Azul. Sobe sobre o campo, senhor. Vitor Romeu, reporte quando a 50 milhas de Veracruz, copiado? Sai da Momo Zatap. Jean Corrente, chama para inspecionamento. Passando transponder 0233, Zulu Delta Sierra. O 79 a bordo, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 185, bom voo. Alfa, ponto de espera 295, boa tarde. Sete tango Zulu. Zulu, tango Zulu, prefere essa prova. Recife 1260, alterno 1288, bom voo. 1260, 1288, prefere essa prova. Voo 2008, reporte no curso do localizador, está autorizado o final do LF X-Ray. Autorizado o final do X-Ray, vai reportar no curso do localizador 2008. Voo 1964, desça via Mari, a 2000 pés. Ajuste 1013, autorizado o final do LF X-Ray, reporte estabilizado. Mini 13, Amari, vai repassar estabilizado, voo 964. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5164, read back. Confirmador, squawk. Azul 4116, visual com tráfego, autorizado pouso, cabeceira no zero, pista molhada, chuva leve sobre o campo, vento 160 graus e 9 nós. Azul. Natal, vai a apertura 10, Puka, transition depart. Then left after kickoff, 120.8, to departure 5164, 4125. Read back correct, call ready for push and start. Ready for push back and start, 4125. We are ready to push back. Roger, clear for push and start, call ready for taxi, go 1256. Roger, we are clear, go 1256. O 3805, não escuta? 3805 tem condições de ser autorizado pela torre de decolagem imediata? Negativo, nós estamos próximos. Gente, 3805, reporta quando planta no ponto de espera. Vou dar a matéria. Complete LF, chame torre. 1895. 1895-2008, boa. Boa, Azul, livrando essa escuta. Azul 416, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, tá Juliette, Azul. Salvador, muito boa tarde, Gol 2008 estabilizado, ILS, baixado, travado. Gol 2008, reporta visual com o campo, o vento no 50 graus 79, que é legal no 092. Ok, com 1012 agora vai reportar visual com o campo, 2008. Mantém posição antes da Juliette. Será o gol. Visual com a pista 1200 pés, gol 2008. Sim, gol 2008, visual com campo? Afirmativo. Gol 2008, livre bolso cabeceiro 1-0, pista molhada, chevalhada em todo o campo, vento no meio 0 graus, 9 graus. Livre posição na 1-0, gol 2008. Mais visuais pela linha do litoral, então você chama de bolinho da Barico, você deu um abraço? Tá, seguindo a formação aqui, entre etapa e turno. Confirma, foi o gol no 1-64 que se dirigiu? Afirmo. Você apura 35. 1-64, desce, mantém 3.000 pés, ajuste 1-0 no 3, autorizado final do ILS X-Ray. Após desvios, reação midona, reporta no curso do localizador. Vai reportar no curso do localizador. Bom, ouro, ouro, ouro. A 8. 2-0-5-0-1-0, pronto, só para a nossa missão. Gente, na 3-8-0-5, mantém o ponto de espera. Salvador, boa tarde, gol 964 VLS, embaixo da base. Gol 964, número 2, aguarda fiscalista. Aguardando o fiscalista, 964. Cima Lima Alfa, confirma o procedente. É só, sim, gente, grato. Gol no 1-64, desça 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado. Gol no 1-64. Lima Alfa, desça 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 2. Mantenha a proa da posição pluma. Afirmo. 1-2-1, decimal 1. Que é Alpha 118, decimal 95, nice day, going to taxi. Sou 4-1-6, taxi via Juliette, proporção 3, observando o banho da Gol saindo do pátio. Azul Gol 3, azul, boa. Boa tarde, Gol 2008, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, 0620, mantém a proa de Bonf. Chegada é Bonf, após via chegada, Gol no 885. Então, só confirmando, desce para o 1-60 ou 060 na segunda Bonf? Desce ao 0620, na proa da posição Bonf, e após aquela posição, no perfil da chegada. Paciente, descendo para o 060, na proa de Bonf, após Bonf, desce. Gol 1-1-64 estabilizado. Chegar um pouquinho pra frente eu consigo ver o gate. Ok, tá indo aqui o gol. Deu. Sim, 1-1-8-9-5. 18-9-5, obrigado. Blue Delta Serra, controle. Azul, qual nível de voo que você está mantendo? 0, 9, O senhor verificou que o senhor cruzou com tráfego há poucos minutos atrás, praticamente na mesma altitude? O senhor está em espaço aéreo controlado. Qualquer mudança de nível de voo ou altitude deve ser comunicada ao controle e autorizada por este, ok? Se eu precisar mudar de nível de novo devido ao camado, o senhor informe ao controle com antecedência. Ok, controle. Realmente, a gente não copiou aqui não. O senhor está mantendo 10 mil pés agora, uma sentença. 10.300. Qual nível de voo que o senhor manteu? No 05? Ok, o senhor solicita a autorização do controle antes de iniciar a descida, pode ser? Muito grato, reporte para a descida. Nível 350, via Pesolu 17, saída Pucca, transição Aracaju, decola da 10 curva esquerda, controle 120.8, aciona 54, 15, coteja. Autorizado, Recife 350, Pesolu 17, decola curva esquerda, Pucca, Aracaju. 1208, controle 54, 15, transponde. 61, batom. Protegimento correto, chama para prospecção e metro. Pede. Solo, Salvador, boa tarde, gol no 964, livrando. Boa tarde, gol no 964, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa da Juliette, 964. Autorizado, Zulu Delta CR. Oscar Delta Bravo, prossiga. Visual, gol 1164. E altitude? Deixe, chama o controle no 20.8. 20.8. 1164. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 0-5 nós, pista molhada. Ele pousa no 0, igual no 64. Salvador Bosa, 3805. Gente, Alfa Delta Bravo, frequência livre para coordenação, atenta outros tráfegos evoluindo para Veracruz, na mesma região que o senhor está. Mantenha a frequência livre para coordenação com os mesmos, está em espaço aéreo Golf, frequência está livre, com pouso até o regresso. Alfa Delta Bravo. Outra restrição inferior. Afirmo. 4-0, solicita por aqui da Elsa, possível, senhor? Negativo, mantém via saída. Mantendo via. 964, táxi via Juliette, portão 10. Juliette 10, 964. Se você tiver condições de descer, você informa que a gente autoriza o nível, Zulu Delta C. Ok, terra. Sete Bravo Delta. Prossiga, senhor. Se você estimado por através de Paulo Afonso e Pouso em Petrolina. Paulo Afonso, para o 1750, Pouso 1835. Grato, Red Bravo Delta, reporte nivelado 100. Vai parar, Bravo Delta. 256, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Vai na Petra, tem gol, ativo fazer. Gente, tem mais dois tráfegos nessa região. Evoluindo também para Itaparica, fique atento. Qual a altitude que o senhor está mantendo? Zero dois, quatro dois, no transponder. Seu estimado de pouso lá em Veracruz. O 718, copiado. Esse mais 15, a frequência está ali para coordenação própria na região. Bom voo, até o regresso. 2-1. Paulo, vou no número 164, Bruno. 164, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. Autorizado chamar o táxi, caso 2714. One, two, five, six, clear to take off, runway 10, wind 150 degrees, 7 knots. Clear to take off, go 1256. 3615, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, Piraí, DCT 1 Bade, Upper Zulu 44, saída da EL, da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5174, coteja. Guarulhos 360, Upper Zulu 0, Piraí, vai, depois vou copiar o seu. Saída da EL, decola da 10, curva direita, 301, 5174. Faz um bar de segue Upper Zulu 44, saída da Eulê da Motiva. Perfeito, então, tira aí, vai de Upper Zulu 44, onde depois da Eulê ele vai ficar no saída. Tirega 3, ele está no ponto 3. Passejamento correto, chama para prospeccionamento. O 1885 pode voar aquilo para evitar uma formação nessa frente? 885? Isso. Autorizado pelo, autorizado descida a 4 mil pés, ajuste no 092, voo no 885. Acende pelo, 4 mil, 1013. Vai precisar um pouquinho mais à esquerda ainda, vai precisar proa 215. Após desvios, reassume pelo, no 885. Acende após desvios pelo. Salvador Departure, voo 1256. Feito, aciona 5072, coteja. 370, Puka Departure. Puka Departure, go 1256, 370, good afternoon. 7 Bravo Delta. Lima Lima Alpha, complete a aproximação, chame torre 11895. Lima Alpha. 7 Bravo Delta, mantém escuta do centro Recife para informação de voo e alerta. Frequências 12685, 12545. Eu não consegui contato com ninguém mais próximo, Rádio Petrolina 259. Confere 257 graus. O vento 180 graus 7 nós confia, visual com campo, Lima Animal. Deixa para o meu Lima Lima Alfa, autorizado por pistão no zero, vento 160 graus, 8 graus. Meu Lima Animal, que vamos estar operando o instrumento, que está disponível no zero. Só para você estar auxiliado, confirmando parte de vista para o nosso site, para o Lima Alfa. Boa! Lima Alfa prossegue pausa no zero, vento 130 graus, 0612 de nós. Principal para o nosso site, Lima Alfa, ok? Tem que estar para o meu Lima Lima Alfa, o aeródromo está operando o instrumento. Ok, então prossegue para o 190, Paulo. Então, Romeu Lima, Lima Alfa, confessante, o Pátio Cristina. É o Pátio C, Corostá. Negativo, papo Romeu Lima Lima Alfa, continua a aproximação, reporta baixada travada na final. Ok, prosseguindo para o curso 190, Lima Alfa. Papo Romeu Lima Lima Alfa, já avistado, livre pouso, pistão no zero, volume é 0 grau, 059. Ok, Lima Alfa. 360, via per November 857, saída da EOLE da Irume. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 54, 10, coteja. Autorizado, Gavião, 360, via per November 857, saída da EOLE da Irume, controle 1208, curva 410. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Siga. Blue Delta Serra está livre descida a critério do comandante. Você está ingressando para a série Classe Golf, chame na frequência livre 2345 para coordenar com os tráfegos que estão aproximando lá para a Veracruz. Bom pouso, bom evento para vocês, até domingo. Por isso. 50, estamos alternando Palma. 61 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Rio no 8, decimal 95, bom voo. Via Índia Alfa no ponto de espera de 8 no 95, ando 4271 no bordo. Lima Lima Alfa, no sol 23, livre à direita, chama solo, 121 décima 1. Alfa, táxi via Juliette, parte principal, na Lima, chame Torre 18095. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Azul 2714, na próxima ponta de espera e pronto. Frente Azul 2714, de imediato, autorizado alinhar e decolar, cabeceira no zero, o vento 1180 graus, 79. Autorizado alinhar e decolar, o Azul 2714. Gol 1885, estabilizado em LS, boa tarde. Gol 1885, reporta visual com campo, quem negar 10 no 2. 1012, reporta visual, 1885. 125, decimal 45, good day, sir. 1685, 1615, gol 1257. Na Lima, chame Torre 1 no 8, cima 9, 5. No 8, 5, se por gentileza, informa quando o furacão manda e avistar o campo, a altitude correta? Já avistou, 2000. Ciente, voo no 85, ciente, continua a aproximação, aguardando que está ali. Guarda. Confirme. Sanar 6326, sem identificação. Quando pronto, livre descida ao nível de voo 050, vai na proa da posição ITAP. ITAP 0550, mundial Sanar 6320. 85. Azul 2714, decolador 26, chama controle, 120 decimal 8. 208, azul 2714, boa tarde. Olho Salvador, muito boa tarde, azul 2714 na saída rumo VATAP. Na Quebec chama para cruzamento. A 320, a sua identificação, desse mantém o nível 050, vigilância de chegada amarela. 050 amarela, mantém o preciso da chegada na 320, número 2 na aproximação, segue tráfego da companhia. Controle Salvador, boa tarde, azul 2714 na Momo. Controle Salvador, copia 2714. Controle azul 2714, chamando controle Salvador. Controle Salvador, azul 2714, câmbio. Azul 2714, contato radar, só mantém nível 140, saída Argo. Ah, negativo, senhor. Foi paga uma subida Momo para nós. Estamos curvando à esquerda agora, ok? Confere, erro meu comandante. Momo VATAP, sobe uma frente sem restrições de subida. Ok, sem restrições de subida até o 140, confirme como recebe. Está recebendo 5x5, o azul 2714, está havendo algum problema na recepção, senhor? Não, tá clareza sim. Qual foi a última informação que o senhor me deu? O senhor solicitou alguma coisa? Após a decolagem foram feitas 4 chamadas sem contestação. Ah, eu recebi uma, a última chamada que o senhor fez. Eu estava muito baixo, que está meio ruim. Pode ser realmente que não seja legal, a gente vai mandar verificar. O senhor também recebendo 5x5? Afirmo. Sozinha nível 140, saída é MOM, sem restrições na subida, 2714. Em ascensão para o 140 sem restrições, obrigado. Boa noite, 85, táxi via Alfa, é paquete da Juliette. Alfa, é para Juliette, 985. Controle Salvador, o azul 2714. Informa que estamos efetuando um pequeno desvio à direita para evitar formações. Salvador, o azul 2714. Prossiga 2714. Estamos efetuando um pequeno desvio à direita, senhor, para evitar formações aqui, cerca de 10 milhas. A proa. Só desvio, só precisa de proa de batata. Permanemos batata, azul 2714. É breve. Paulo Salvador, boa tarde, 63, na posição de número 6 para o push, reacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Livre posicionamento, chama para o táxi, 63. Controle acionamento 326. Sinal 6326, desse mantenha 2.000 pés via chegada à Mali. Ajuste 1012, autorizado sinal do ILS X-Ray. Reporte no curso do localizador. Sinal 2000 com 1012, comandado. Sinal 6326. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, sim.